Autorizado. Gol 973 aguardando o golpe. Autorizado, não. Alimentei pista 10, então 3520. Gol 973, copy. Barulhos autorizado, via Pesluna 0, só bater nível 360. Decola pistona 0, após a decolagem curva direita, perfil de saída São Vuno, Leda Motiva. Código transponder 5135, controle Salvador 120, décima 8. 360 para Guarulhos, a Presulu 1-0, decola curva à direita da 10, Arborleda Mótima, 5135208, gol 1 no seu GPS. Confirmando saída Sambo 1, Leda Mótima. Sambo 1, gol 1 no seu GPS. Chame para o táxi, gol 1 no seu GPS, cotejamento correto. Chama táxi, gol 1 no seu GPS. 1192, solo aos 27, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. No 592. Está no solo agora, livrando a pista, reportando chuva moderada, tá aqui na curta final. Ok, sim, chuva moderada na curta final, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reportará agora no 592. Então 3520, decolagem autorizada, 120 graus e no 619. Autorizando decolagem, pista 120, então 3520. E após o rapaz iniciar o relógio autorizado, alinhar e manter gol 90 no 5. Pioneer 11 ground. You call to Argentina 1911? Yes, I think that your SCOC is on. Okay, thank you, send by 1 minute to copy. 1 minute to copy. O gol 973 pode chegar, a segunda está estacionada? Não estacionado. Entendi. O 3520 decolou os 29, controle de Salvador, 108. 208, 3520. Salvador, então 3520, cruza 2500. Então 3520, contato radar na decolagem, suba via saída Fuga Transição Caju para o mesmo voo 370. Sobe via 370, pode voar Fuga? Autorizado. Fuga 3520. Então 38 no meio, está autorizado, final do procedimento LSFC, visto no 0, desceu para 2 em pé, altimetrou no 017, reporte estabilizado. 2000-1017, vai chamar estabilizado, tá 3216, obrigado. O 9015, decolagem autorizada, pista no 0, ventura 20 graus, 179. 9015, sistema rolagem, solta. Uno 173, táxi, Uno 32 a bordo, 4 horas e 15, galeão. Das 13 a parte principal, Taxo Índia, ponto de espera da 90, chame pronto, que legal, 0017. 0017, que a Índia estará pronto no 73. 592, mantém antes da Juliette, que é passagem à companhia após o ingresso, portão 9. Mantém antes da Taxo Índia, Juliette, gol no 592. Após o portão 9, gol no 592. Gol 905, decolou 31, controle Salvador 208. 208. Salvador, gol 905. Gol 905, contato radar na decolagem, sua via saída Argo 1, transição elétrica, para o nível de voo 380. Nós via 380, gol 905. Fazer direto lá, Gordo, do gol 905. Pronto, gol 973. Gol 973, alinhada e decolar, pista no 0, no 40 graus, no 29. Alinha e decola no 0, gol 973. Argentina 1911, copy. We are ready to copy Argentina 1911. Sierra Alfa Eco Zulu, Fast Level 400, Upper Zulu 44, Tony 10, Right Turn, Tango 1, Leda, Dokilo, Cock 5133, and the Partial Control 120.8. Just departure is turn right, Tango 1, Leda, Dokilo. Okay, after departure, after takeoff, turn right, Tango 1, Leda, Dokilo, okay? Read back correct, contact for pushback. Okay, muito obrigado, I call you for push, 1911. São 3816, chame torre 118, decimal 95. 395, obrigado. Toyota 3896, estabilizando na final da 10. 3816, continua a aproximação, agora de pista livre. Vada, pista livre, 3816. Algum reporte aí de algum colega com a respeito de turbulência na final, cara? Centro Recife, 125, decimal 4, 5, caso negativo, 126, decimal 8, 5. 2545, 2285, tanto 3520. Querido, obrigado, né? Um grande abraço aí pra vocês. Ok, legal, com Deus. 3816, chame visual com campo. Vai chamar visual, 3816. Por 173, eu coloco 36, controle de salvador 208. 208, boa. Salvador, boa noite, voo no 173. Voo 1173, contato radar na decolagem, tipo a via saída São João no transição Mótima, para o nível de voo 360. Eu voo no Mótima, 360, voo no 173. Visual com campo, tá, 3816. 3816, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 0 grau, 159. Lembre, pouso, 3816. Agora, centro Recife, 126, decimal 0, caso negativo, 128, decimal 8. 36, solo 39, libera a direita, via Alfa, mantém a posição de São Juliette. Alfa, São Juliette, eu tô 3, 2, 9. Santa 3. Gente, mantenha a posição prevista ao portão 11. Tem uma aeronave da Argentina estacionada lá. Guarda antes da Juliette, Santa. Salvador Argentina 1911, position 11, ready for push and start. Clear push and start, contact for taxi. Okay, push and start, I call you for taxi, Argentina 1911. Salvador, com 9054, autorização para Campinas. 1954, Campinas, 400, apresa 110. Curva direita, Sambo 1, Leda Motiva, transponder 5142, controle 208. É, estou autorizado lá para Campinas, e abertura 1-0, nível 400. Agora curva direita, Sambo 1, Leda, acena 5142, 1208, controle. Sambo 1, Leda Motiva. É o Rono, senhor. Sierra Alfa, November, Vitor, Oscar, 1. São Bono, prego. Leda Motiva. Leda Motiva. Transponder 5142. 5142. Correto, Champron. Tamo. ground Argentina as 19011, ready for taxi. Tivaya Everyone India, holding point runway 10, contact ready, QNH 1016. Abron India, runway 10, QNH 1016, Argentina 19011. Aguarde, 9054. Aguarda. Estou 386 após o Boeing da Argentina livrar a pátio, Juliette, portão 11. Juliette, portão 11 após o Argentina, tá, 3216. Bastante demora, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, un abrazo, con vos, presidente. Chao. Gracias. O voo 9054 autorizado para o pushback, chama táxi. Autorizado, chama táxi, voo 9054. Tower Argentina 19011, holding point 10. Pistol 911, line up at 8 o'clock, runway 10, wind 130, the wind 16 knots. Line up at 8 o'clock, runway 10, Argentina 19011. Autorizar táxi, direto via Taxi Índia, ponto de espera da pista no 0, chame pronto, QNH 1017. Dive táxi, direita na Índia, ponto de espera, te chamo lá, 19054. Airborne 55, despacho com João 10-8. 10-8, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Contra 54, alinhar e manter, pistão 0. Alinha e manter, 954. Argentina 19011, crossing 2000. Argentina 19011, with a contact on departure, climb via Tongu on departure at level 400. Okay, climb via departure number 1 to flight level 400, Argentina 19011. Sr. Salvador, bom dia, voo 90 no passe. 1904, bom dia, senhor, identificação. Vista via chegada do MED 1 para o nível de voo 050, o ajuste no 097. Via BOMED 1, ajuste no 097, paciente da informação Golf, informa que perdemos contato com o centro do Recife e solicita, quando possível, voo direto do Duna. Voo 9014, autorizado direto do Duna, descida para 4000 pés, o ajuste no 097. 4 mil pés, direto do Duna, no 097, para o voo 9014. 1954, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 150 graus, 129. Sendo decolagem, 9054. 10, 10 a pista. O 9054 decolou 58, controle de Salvador 208. 208, uma boa, 9054. Controle de Salvador, o 9054 decola na sua escuta, 1500 pés. Gol 9054, contato radar na decolagem, supervia seleção voo para nível de voo 400. Supervia seleção voo 1400, gol 9054. Uno Galeão 360, perigo 44, curva direita na Sanvo, Uno Leda Doquilo, transponder 5151. 360 e a Sanvo Uno transição Doquilo. Sanvo Uno, transição Doquilo. 360 aqui, ou no 51. Treinamento correto, sempre pronto. Estou pronto. Departure Argentina 1911 request. Argentina 1911, go ahead. It's possible flight direct to Molsu position, Mike Oscar Lima Sierra Oscar position, and request flight level 340. 8911, standby. Mucho obrigado. Continua 9911, clear side dock loop, and at level 350. Okay, understood. Dock loop position, and flight level 350? 340. Okay, sorry. 340 and direct to dock loop position, okay? Dock loop position, Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Okay, sorry. Dock loop position, Argentina 1911, obrigado. Argentina 1911, now contact 26 center, now frequency 125.1, if unable 128.35. Okay, 125.1, if unable 28.35, Argentina 1911, buenas noches. Buenas noches. Lua 904, desce para 2.000 pés, o ajuste permanece no 0.7, autorizado o sinal de procedimento LS que da pista no 0, reposto estabilizado. Desce para 2.000, no 0.7, autorizado LS que no 0, gol no 0.4. Controle Gol 9054. Prossiga. Autoriza a morte, Wanda, presente. Gol 9054, abaixo, coordenação. Na escuta, obrigado. Chame-se para Recife na frequência 125.1, na alterna 122.35, solicite para o Edmo ativar o mês. Ok, 1251-2835. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Estabilizado ILS X-ray igual ao 9094. E o 9094, com parte de aproximação, chama torre na frequência 198 decimal metro. Então, 1-9-6-9-6. 6? O 9-0-9-4 copiou? Confirme a torre 1-9-6-12? Negativo, 1-1-8-9-5. 9-5, 1-9-8-9-5, 9-0-9-4. Torre Salvador, boa noite, voo 9-0-9-4, estabilizado, LS-3 da 1-0. 9-0-9-4, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-6-0 graus, 089. Autorizado, pouso 1-0, voo 9-0-9-4. Estou confirmando o último tráfego, eu estou a 600 pés. Gente, 9-0-9-4, confirma ainda a chuva moderada? Negativo, leve. Acho que a chuva pior está só na final. Ah, sim, gente, obrigado, voo 9-0-9-4. Autorizado, Bono 561, chame táxi. Salvador, XJ, Papa Bravo. Quem? X-Ray, Papa Bravo. Siga. Estacionado no gate 7, solicitando autorização de reboque até a remota 12 do pátio 1. A gente mantém a escuta aguardando. Tem a escuta aguardando, X-Ray, Papa Bravo. Nós fizeram no 4, só no 2, à direita via Alfa, mantém a posição de sua Juliette. Direita via Alfa, mantém a posição de sua Juliette, nós fizeram no 4. Tati Louros, com 61134 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, alterna Campinas. Autorizado, o Gono 561 da parte principal, Taxi Índia, ponto de espera da 10 Chame Torre. Pronto, quer negar no 0 no meio. Índia, quando pronto, 18, chama a torre, gol no futuro meia. Gono 561, o quer negar no 5, no 0 no meio, confirma. Saiu com o 1961, gente, vai ser uma hotel, autorização de tráfego para Guarulhos. 1961, Guarulhos 360, autorização 10, curva direita, Sanvo 1, Leda, Motiva, transponder 5161, controle 120, decimal 8. Autorizado, 360 Guarulhos, autorização 10, curva direita, Sanvo 1, Leda, Motiva, 5161, transponder 2068, é o controle do 1961, portão 8. 12080, controle. Correção 2080. Correto, chame pronto. Chama lá. O Gono 014, é passagem aeronave da companhia que livra a parte após ingresso de Juliette, portão 9. Passagem da companhia após ingresso de Juliette para o portão 9, o 9014. No 561, Aliás decolar, pistão no 0, vento no 50 graus, no 2 norte. Aliás decolar, pistão no 0, gol no 561. Agora poderia confirmar a velocidade da chuva do voo no 561? Transmissão muito baixa, confirme. Agora poderia confirmar a velocidade da chuva do voo no 561? Aparentemente leve. Chuva leve, copiado, voo no 561. Papa Bravo, autorizado a iniciar reboque, chame no término. Autorizado a iniciar reboque, chame no término. decolou 20, controle Salvador 208. 20, decimal 8, controle Salvador, voo 1561. Controle Salvador, um bom dia, Gol no 561, não cruza 2.300 pés para o nível 3.200, saída Salvo 1, Doclo. 1561, no contato radar na decolagem, subavia saída Salvo 1 para o nível de voo 3.600. Autorizado via Salvo 1, 3.200, Gol no 561. Fala, Salvador, bom dia, pra Bianca, a hora falar com o Bianca. Qual foi o que chamou? Pode ficar na zona de Tango, a Bianca, na remota, 12, sabia como é que tá chegando a mensagem? 42. Ok. Salvador, bom dia. Na 3601, não tem informação até o gate 5. Fala se está Congonhas, no 3601. 3601, Congonhas 360, Aperzolo 10, curva direita, Salvo 1, Leda Motiva, transponder 5163, controle Salvador 120, decimal 8. Rigol 1161, pushback, acionamento, portão 8. Volume 61, portão 8, aguarde o pushback. Aguardo, volume 161. 3601, aprovado, São Paulo, Congonhas, nível 360, guia Peugeot 10, decola da pista 10, saída São Paulo, após direto Leda e Mótica. Transponda 5163, controle Salvador 120, decimal 8. Pujamento correto, time pronto, pushback. Semana pronta, 3601.